andrecedesmoral.com.br. Eita, molesta, quando o gato preto não traz o reggae, agora tá a cara de andar de embora. Ei, tu quer o que? Ei, tu quer o que? Quer dançar, quer beijar, quer curtir, quer fuder. Ei, tu quer o que? Ei, tu quer o que? Quer dançar, quer beijar, quer curtir. Ó, tô no Mandela de copo na mão e na hora chegou sua amiga cavalona. Toma, toma, toma, e pra nós pega dessa cavalona. Toma, toma, toma, e pra nós pega dessa cavalona. Ei, peraí que minha boca tá cheia de curto. Tô no Mandela. Ei, peraí que enrolou. Foi um mosquito que entrou aqui na garganta. Ei, para ver, pega dessa cavalona. Cagalona foi foda. E para ver, pega dessa cavalona. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Gota serena, então toma, calma, fica doidinho. Ai, alô. Alô, Carreta Evolution, Carreta do Paulista, tamo junto misturado, viu? Alô, Carreta RR, meu parceiro Rafael. Oh. Ei, tu quer o que? Ei, tu quer o que? Quer dançar, quer beijar, quer curtir, quer fuder. Ei, tu quer o que? Ei, tu quer o que? Quer dançar, quer beijar, quer curtir. Bom, tô numa dela de copo na mão e na hora chegou sua amiga cavalona. Toma, toma, toma, e para ver pega dessa cavalona. Toma, toma, toma, e para ver pega dessa cavalona. Toma, toma, toma, toma, toma, eu tô tirando, gorda, pega. Eu tô numa dela, é um presente, é uma lula. Vai, toma, toma, toma, e pera aí, Pepe, não passa por aqui não. Vai cair aqui o microfone. Ei, Pepe, Jesus, cara. Toma, toma, toma, toma. Meu amigo, mano, são os caras bagunceiros, viu? Alô, caminhão, ostentação, tamo junto misturado, viu? Daquele jeito, mano. Isso é bandido, o gato preto. Alô, Wellington Júnior, tamo junto misturado. LC Divulgações. Vai, o mix tá ali com um copo Red Sucrilho.